lindo apeou na várzea e fez da imagem um chão de bandeira pra um cruzador levar nas retinas um quadro belo de pampa fronteira, de alma aberta, cruzo então ao tranco, deixando o rastro do gateado touro, um chileneiro de cepa campeira, raiz andina num pelo de ouro. Oh, como é certo, e assim no talareio transo uma copla, bombeando o cenário, cancela branca no portal do pago da estância antiga, que é a campanário. A casa grande e um rancherio na volta, mangueirão de escolta de pedra empilhada, a campanário, estância torena de cantar chilenas nas tuas madrugadas. Cheia, despeja seu manto a luzir teus campos de doce mirada. Assim te busco de alma surenha pra encontrar-te bela nesta campanada. É certo, e assim no talareiro transo uma copla, bombeando o cenário, cancela branca no portal do pago da estância antiga, que é a campanário. Casa grande e um rancherio na volta, mangueirão de escolta de pedra empilhada, ai, campanário, estância torena de cantar chilenas nas tuas madrugadas. Um sonho lindo é a campanário.